Foi no começo do ano que isso aconteceu. Foi na virada do ano novo. Na virada do ano novo, os reis se movimentavam. Eu quero dizer que não é diferente. Aí você pode dizer, mas aquele não é, os judeus não andam no nosso mesmo calendário. Não é da mesma maneira como era antigamente. Eu quero te dizer que o mundo espiritual obedece a ciclos. A Bíblia toda concorda com o que eu estou dizendo. Existem estações, existem tempos e ciclos. Ciclos de tempos, tempos e tempos. A Bíblia vai dizer três tempos, dois tempos, tempos e tempos, ciclos e ciclos, estações. E eu quero dizer que os anjos também se movimentam de acordo com estações. Esse ciclo, quando Jerusalém foi destruída completamente, alguns anos mais tarde, conforme o sistema babilônico de calcular os anos do rei, o terceiro ano de Joaquim teria ocorrido em 605 a.C., considerando que seu primeiro ano completo de reinado começou exatamente no dia de Ano Novo, depois da sua ascensão em 608 a.C. Por outro lado, de acordo com o sistema judaico, que tradicionalmente contava o ano de ascensão, inclusive como o primeiro ano do reinado, esse era o quarto ano de Joaquim. Jeremias 25, 1, 46, 2. Jeremias 25, 1, 46 e 46, 2. Judá, portanto, foi desterrado e levado cativo para a Babilônia por incredulidade, idolatria e desobediência à palavra de Deus. Pecados que se repetem há milênios na humanidade. O povo de Israel não mais se preocupava em adorar a Deus como devia, tampouco em guardar os princípios da aliança. Aos anos sabáticos, fugiu da cultura pagã de seus deuses. E na primeira deportação, em 605 a.C., estava o jovem Daniel. E na segunda deportação, em 597 a.C., Ezequiel. Houve ainda uma terceira remessa de cativos em 586 a.C., quando os babilônicos arrasaram a cidade santa, Jerusalém, e a casa de Yahvé, o templo. Preste atenção. Vem comigo. Olha para mim, nós estamos falando de deportação, nós estamos falando de escravatura, nós estamos falando de um povo que tinha seu manual de culto, suas regras, seu dia a dia, um povo que tinha alegria, joias, templos, um templo principal de adoração, todo um sistema financeiro. De repente, quando vira um ano, vira uma estação para um reinado, o outro reinado é pego desprevenido, sem organizar a lei, que é a palavra. Vamos botar para o nosso Novo Testamento. Sem organizar o tempo de oração, sem organizar o tempo de busca a Deus, sem organizar a confissão de pecado, sem organizar a educação dos filhos, sem organizar, passar em xeque o casamento, sem passar em xeque sua pureza, sua necessidade de buscar, chegai-os a Deus, ele chegará a vós. Vira uma estação e você pega de surpresa, a cidade é sitiada, a cidade era de paz, de repente não é mais. Eu não sei quantos aqui nessa noite se identificam com essa palavra, mas eu quero dizer para você que mesmo vivendo o cativeiro que você está vivendo agora, talvez por desobediência sua, escolha sua, por desobedecer a palavra, eu quero dizer que Deus ainda assim tem uma obra muito grande através da sua vida, do seu chamado, e muitos serão abençoados através da revelação da palavra que será depositada sobre você. Amém? Amém? Deu para contextualizar a nossa aula? Deu para compreender? Porque o Antigo Testamento não é para nós, senão o reflexo do Novo. E o Novo que justifica o Antigo. Nós não podemos desmembrar a Bíblia Sagrada e separar o Antigo Testamento do Novo Testamento sem nenhuma justificativa. Não tem, não há justificativa para se desmembrar o Antigo do Novo. Se o Novo completa o Antigo e o Antigo reflete o Novo. Algumas leis, algumas características realmente foram anuladas, mas estão ali para nossa observação. Quando Jesus vem à terra, ele cumpre a lei. Jesus se faz sacrifício por nós e ele leva todo escrito de dívida que era contra nós, por isso nós somos salvos. Mas precisamos aprender com algumas leis espirituais que são confirmadas também no Novo Testamento. Se Jesus jejuou, diga comigo, Jesus jejuou, eu também vou jejuar. Se Jesus orou, eu também vou orar. Se Jesus foi batizado, eu também devo ser batizado. Vocês estão entendendo, pessoal? Fomos juntos até aqui? Amém? Eu preciso te dar mais uma informação para você compreender a gravidade do jejum de Daniel. Eu preciso te revelar algumas coisas. Porque Daniel é levado cativo, mas ele tem a turma de intercessão dele, não está sozinho. Chamou um, chamou geral. Porque você me mostra o seu amigo, eu te mostro o seu futuro, dizia o Miles. O T.D. Jakes também gosta muito dessa frase. Me mostra os seus amigos, eu te mostro o teu futuro. Vale a pena repetir, vamos lá. Me mostra os seus amigos, que eu te mostro o seu futuro. É uma versão atualizada, corrigida e internacional de diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Bem chequinosa e gadochante a nossa versão, né? Mais espiritual, aleluia. Só porque foi o Miles que disse, né? E só porque foi o Jakes que repetiu. Então, digo eu hoje para vocês, me mostre seus amigos e eu te mostro o teu futuro. Daniel precisava contar com gente que tinha herança e conhecimento, inteligência, sagacidade, intelectualidade. E Daniel tinha o grupo certo para embarcar no chamado certo, no ministério certo. Portanto, aqueles que foram levados com ele, cativos, tiveram seus nomes trocados, mas não tiveram seu chamado. Podem trocar seu nome, podem tentar te prender, podem te levar escravo, podem manchar sua história. Se você sabe quem você é, ninguém tira isso de você. Eles estavam em terra estranha, com gente esquisita, gente bandida, gente idólatra, mas eles não perderam a paternidade deles e a identidade deles. Tem gente que perde na primeira batalha, no primeiro exílio, na primeira situação de batalha, de luta, no primeiro roubo. Eu sei mais quem eu sou. Por que Deus não me ama? Hã? E eles são chamados por quê? Porque eles são inteligentes, relevantes, de boa aparência não significa malhada lá da academia do Vitor Belfort, que eu gosto, não, eu gosto da academia, acho legal, mas de boa aparência é algo que tem a ver com de dentro para fora, que você pode estar toda marombadona, bonitão aí, eu te olhar e falar, sério? Porque a boa aparência não tem a ver com a aparência física, claro que é legal tu combinar a blusa com a calça e tudo, né, mas a boa aparência tem a ver com atitude, com compreender quem você é, tem a ver com compreender a sua paternidade, a sua identidade. Já viu que os estilistas internacionais vão dizer que boa aparência é a atitude de vestir, é a maneira de se portar. Tem jovem que aparece com o cabelo metade azul, metade roxo, batata, com um all-star, com a meia toda brilhosa. Aí você fala, o que é isso? O que está indo aonde? Está vindo para onde? Não, isso é meu estilo. É um estilo. Então, tem gente que já está bonitão por causa do estilo. Não perca o seu estilo. Não perca a sua identidade. Lembre-se de quem você é. Lembra bem qual é a sua etnia espiritual.